imagina aí o seu primeiro réveillon sem mim. Fim de ano tá chegando e a nossa história não merece um fim. Eu sei que você já tem outro alguém, mas o problema é que não me esqueceu. Quando o relógio marca zero hora, seu abraço vai desejar o meu. Mas não sou eu que você escolheu. Imagina aí como vai ser seu réveillon sem eu aí pra tirar o seu batom. Imagina aí você beijando uma boca sem graça, que o rosto não te lembra nada. Volta logo pra dar tempo da gente assistir a queima de artifício aqui na praça em frente à nossa casa. Portal do Arrocha. Eu sei que você já tem outro alguém, mas o problema é que não me esqueceu. Quando o relógio marca zero hora, seu abraço vai desejar o meu. Mas não sou eu que você escolheu. Imagina aí como vai ser seu réveillon sem eu aí pra você tirar o meu batom. Imagine aí você beijando uma boca sem graça, que o gosto não te lembra nada. Volta logo pra dar tempo da gente assistir. Imagine aí como vai ser seu réveillon sem eu aí pra tirar o seu batom. Imagine aí você beijando uma boca sem graça, não te lembra nada. Volta logo pra dar tempo da gente assistir a queima de artifício aqui na praça em frente à nossa casa.